Nós estamos muito felizes aqui nesta noite. Eu quero aqui dar um bem-vindo a todos vocês, a todos os membros da nossa igreja, a muitos que estão visitando aqui hoje. E nós estamos vivendo nesta noite a realização de um grande sonho nosso. Não nosso enquanto pessoa, mas nosso enquanto igreja, enquanto visão, enquanto corpo de Cristo. Nós temos tido momentos de adoração especiais aqui no nosso culto. Muita palavra, muito louvor, e através do nosso programa de televisão, esse louvor ele invadiu o Brasil. Ele chegou em lugares que vocês não imaginam. Nós às vezes vamos visitar lugares muito, muito longe, e as pessoas estão cantando o que nós cantamos aqui aos domingos. E aí, pensando nisso, dentro de um projeto e dentro de uma visão que Deus deu ao nosso pastor, nós resolvemos compartilhar não só com a Igreja do Brás, não só com vocês que têm o privilégio e a oportunidade de estar servindo a Jesus aqui, mas nós queríamos e pensamos em fazer algo que pudesse atingir essas pessoas que têm sido abençoadas de norte a sul do nosso país. E para isso, nós estamos aqui nessa noite. Eu quero que você saiba que você que está aqui, você vai ser um canal de bênção para quem assistir esse DVD, para quem ouvir essas músicas. E eu quero nesta noite, para que isso comece e para que a gente tenha aquilo que nós temos todos os domingos, que é um altar de adoração neste lugar. Com uma calorosa salva de palmas, eu quero pedir que vocês recebam o nosso pastor, Pastor Samuel Ferreira. Diga assim, ó, você é marcado.